pedal de distorção. Alinhamento sonoro eclético, onde nada é escolhido ao acaso. Um programa de Ricardo Ribeiro. Terça-feira, 21h. Pedal de distorção. Olá, boa noite, sejam bem-vindos, 17ª emissão do Pedal de Destrução. Abrimos com o mashup by Peregrino, de XX com Mão Morta, e já a seguir, de Porto Alegre, no Brasil, saiu no passado dia 9 de Fevereiro o álbum Black Mirror, dos Dead Ray Bam, um projeto pós-punk e dark wave. A faixa que vamos escutar, Ghost Wave. Fiquem por aí. Obrigado. We'll be right back. terceira edição do Festival A Porta. De 30 de maio a 4 de junho, todos os caminhos vão dar ao coração da cidade de Leiria. Concertos, exposições, workshops e muito mais. Festival A Porta, um festival para todos. Mais uma excelente notícia. A terceira edição do Festival A Porta. E traz-nos a banda que vamos ouvir a seguir, de Israel, mais propriamente Tel Aviv. Trazem na sua bagagem muito, muito rock psicadélico. O ano passado gravaram o último álbum, Simon, mas a faixa que vamos ouvir, I Got You, pertence ao ano 2013. Convosco, Ouso Bazooka. Dead Song, o novo álbum dos psicadélicos Black Angels, vê a luz do dia no próximo mês de Abril. No Pedal de Distorção, vamos mostrar-vos o single de estreia, Currency. E logo a seguir, filho de pai palestiniano e mãe filipina, nascido em San Francisco, na Califórnia, Ani El Khatib, também tem álbum novo, Savage Time, de onde extraímos Gonna Die Alone. We'll be right back. Alinhamento sonoro eclético, onde nada é escolhido ao acaso. Oh! terceira edição do Festival A Porta. De 30 de maio a 4 de junho, todos os caminhos vão dar ao coração da cidade de Leiria. Concertos, exposições, workshops e muito mais. Festival A Porta, um festival para todos. Avançamos com dois projetos no registro pós-punk. Começamos com os ingleses Rosa Parks, com Z, não confundir com os húngaros Rosa Parks, com S. Estes ingleses têm novo EP, de onde extraímos a faixa Markers. Logo a seguir, de Michigan, Detroit, vamos ficar com os Holmes e a faixa Prussian Blue. Ponham alto! Pedal de distorção. You move. Ribeiro. Terça-feira, 21 horas. Natural de Washington, já teve parcerias com PG Harvey, Sobel Campbell, dos Bell and Sebastian, Queens of the Stone Age e por aí fora. Gargoyle, novo álbum a solo, chega até nós a 28 de Abril de 2017. O single Nocturne, de Mark Lanigan, é a faixa com que vamos ficar a seguir. Prestem atenção. Decision. Holiness is burned away. Midnight, midnight calling, calling me insane. Still alive with roses in a vase. Dawn is in your hand. Unsent letters in a box. Frozen where you stand. Somewhere else two trains colliding. That's what the sickness brought me to. Dead right all night. When you feel the serpent strike, nocturne. Heavens open up and bleed. Face down, drifting backwards, lonely river to the sea. entretenimento sonoro eclético onde nada é escolhido ao acaso. Encaixados no registro Dream Pop e Shoegaze, a faixa que vamos ouvir pertence aos ingleses Lunars. Tem como nome Stay. Pertence ao EP que lançaram no passado mês de janeiro. Já a seguir, Dolomite Minor com Talk Like an Aztec. Terceira edição do Festival A Porta. De 30 de maio a 4 de junho, todos os caminhos vão dar ao coração da cidade de Leiria. Concertos, exposições, workshops e muito mais. Festival A Porta, um festival para todos. We'll be right back. Pedal de distorção. Yeah. alinhamento sonoro eclético onde nada é escolhido ao acaso. Pedal de distorção. Caminhamos assim para o final da 17ª emissão do Pedal de Distorção. Obrigado por terem ficado aí. Encontramos-nos para a semana. acabamos com Light as Island, uma faixa muito poderosa, que tem como nome Dark Allies. Beijos e abraços. Resto de uma boa semana para todos. Obrigado. We'll be right back. Pedal de Distorção. Um programa de Ricardo Ribeiro. Terças-feiras, 21 horas.